Eu tô trampando todo dia sem descanso, que é pra ver se eu pego aquele kitnet. E você achou um bico, tá ralando, que é com as dificuldades que se cresce. Nós dois juntos vai ser foda pra caramba, nós dois juntos seremos casal do ano. Na tristeza cê me abraça, choro junto, na alegria toda hora te amando. Então já é, demorou, se o beijo combinou. É assim quando tem sentimento, a mina é parceira e o boy é fechamento. Então já é, demorou, se o beijo combinou. É assim quando tem sentimentos, a mina é parceira e o boy é fechamento. Trampando todo dia sem descanso, que é pra ver se eu pego aquele kitnet. E você achou um bico, está ralando, é com as dificuldades que se cresce. Nós dois juntos vai ser top pra caramba, nós dois juntos seremos casal do ano. Na tristeza cê me abraça, choro junto, na alegria toda hora te amando. Então já é, demorou, se o beijo combinou. É assim quando tem sentimentos, a mina é parceira e o boy é fechamento. Então já é, demorou, se o beijo combinou. É assim quando tem sentimentos, a mina é parceira e o boy é fechamento. Então já é, demorou, se o beijo combinou. É assim quando tem sentimentos, a mina é parceira e o boy é fechamento. Então já é, demorou, se o beijo combinou. É assim quando tem sentimentos, a mina é parceira e o boy é fechamento.